Dorme, filhinho do coração. O que está fazendo? Cale o bico e fique olhando. Não tenha medo do bicho papão.